A vida é uma montanha-russa. Ora pelas suas peripécias, ora pelos seus momentos de estranha acalmia. E por muito que queiramos, não conseguimos senão ficar feitos no oito. Feito no oito começa agora com Carlos Bonaparte. This is for Alexander McQueen. Trying to pass the time, going through my closets, finding clothes that poets rhyme. Or maybe I'll just take the train to Marble Arch and then I just won't get off at all. I'll keep myself moving, keep moving. Stop calling. Stop calling, baby. I don't wanna think anymore. I've got my head and my heart on the dance floor. Stop calling, stop calling. I don't wanna talk anymore. I've got my head and my heart on the dance floor. Silicone, saline, poison, inject me, baby, I'm a free bitch, I'm a free bitch. Some girls walk dance to the beat of the track. She won't walk away, but she won't look back. She looks good, but her boyfriend says she's a mess, she's a mess, she's a mess. Now the girl is fresh, she's a mess, she's a mess, till the girl is fresh. Judy. Olá, ouvintes! Boa noite para todos, sejam muito bem-vindos a mais um Feito no 8, aqui na Rádio Antena Web. Pois é, ora, hoje é terça-feira e já estamos a 30 de novembro. É o último dia do mês de novembro que... Pronto, é o último dia do mês de novembro, não é? Pronto, ora bem, isto hoje está a correr bem, está. Primeiro... Já recebi aqui na nossa caixinha de e-mails 3 comentários ao Nós e o Mundo. Eu acho que o dia de hoje foi sendo o mais comentado. Acho que mais, entre aspas, alarido do que este, só mesmo aquele das músicas. Mas pronto, enfim. Mas ainda bem, eu queria mesmo que as pessoas pensassem também na experiência. Pois é. Ora bem, então dizia eu que. Dizia nada, ainda não disse nada agora. Ainda não disse nada hoje. Pelo menos de jeito, mas enfim. Bom. Escolhi esta música de Lady Gaga porque hoje fiquei a saber que a pequena faz anos no mesmo dia que eu. Ah, que bonito. Então Lady Gaga, Stefanie Germanotta faz anos no mesmo dia que eu. Pronto, está bem. Lady Gaga, não por acaso é um nome. Passei a vê-la com outros olhos, digamos assim. Passei a ver a Lady Gaga com outra. Eu sei, assim, uma rapariga. Sempre diferente, não sei. Pronto, gostei. Muito inteligente. Fiquei a vê-la dessa forma como muito inteligente. Enfim, bom. Vamos continuar a nossa emissão. Hoje tenho para lhe dizer o seguinte. Eu já disse isto na sexta-feira ou quinta-feira, volto a dizê-lo novamente. Continuamos abertos às vossas mensagens. Façam-nos chegar as vossas mensagens. Já temos 7 e queremos mais mensagens para passarmos aqui ao correr das nossas emissões. Mensagens de Natal, mensagens de Ano Novo, mensagens de boas festas. É aquilo que nós queremos. Pronto, queremos as vossas mensagens. Elas têm que ter no máximo 20 segundos de duração e têm que apenas que ter o vosso nome. Depois podem utilizar a vossa imaginação como quiserem, mas têm que ter o vosso nome como identificação. Ora, geral.radioantenaweb@gmail.com é o e-mail para o qual nos pode escrever. Vou voltar a repetir. geral.radioantenaweb@gmail.com. Escreva-nos e deixe também o seu MP3, o seu WMA, o seu WAV, como quiser, a sua mensagem, sucintamente falando, a sua mensagem. Ora, muito bem, também quero convidar-vos a todos a ficarem atentos ao concerto desta noite do Live. Nós vamos ter aqui também o Portugal Alternativo, a partir das 21 horas. Às 22 horas inicia-se o Lá Fora e também no canal 2 inicia-se o Live. Ora, o Live que hoje vai ter um concerto muito especial. Que já passou na Antena Web, se não estou em erro, no dia 6 de maio. Mas eu gostava que aqueles que gostam mais de música instrumental se calhar ficassem um pouco mais atentos àquilo que vão ouvir hoje. Os Motion Trio. Motion Trio são um grupo da Bulgária que tocam acordeão. Eles fazem algo fantástico com o acordeão. Então eu convido-vos a ouvir um fantástico concerto dado por estes grandes senhores. Hoje o live vai ser dos Motion Trio e vai então poder ficar a parte de mais um belíssimo espetáculo, desta vez no Canal 2. Ora, vamos então agora finalizar por aqui esta emissão do Feito no 8. O Nuno Miguel chega a seguir com mais um Canta-me Histórias e eu voltarei às 8h30 da noite para mais um Musicália. Vamos andar só por onde? Pela música grega e pela música italiana, é verdade. São os dois géneros musicais que hoje vamos acordar. Vamos acordar, não, vamos abordar. E vamos acabar com música espanhola. É verdade. Ah, muito bem. Então é assim. Eu volto amanhã, à mesma hora, às 8 da noite, para mais um Feito Noite. Fique bem, um forte abraço e até amanhã. Para finalizar, já me esquecia. Para finalizar. Isto é de iniciar. Para finalizar, vamos ficar com uma musiquinha muito bonita também. Que é o espelho da minha disposição neste momento. Divertido, animado, bem disposto. Ora, a música chama-se Xalali e é dos Xanadu. Agora sim, até amanhã!